mais romântica pra você. Pode me ligar, cobrar, já não estou aguentando mais. Não tiro o olho do meu celular e nada de você me ligar. É, garoto maroto. Você falou que ia me dar mais uma chance, que não ia acabar o nosso romance. Me prometeu ligar ou mandar mensagem, mas o meu celular não dá nenhum. Você está online escrevendo, mas não chega oi no meu celular. Pode me ligar, cobrar, já não estou aguentando mais. Não tiro o olho do meu celular e nada de você me ligar. Pode me ligar, cobrar, já não estou aguentando mais. Não tiro o olho do meu celular e nada de você me ligar. Você falou que ia me dar mais uma chance, que não ia acabar nosso romance. Me prometeu ligar ou mandar mensagem, mas o meu celular não dá nenhum sinal e nada de você me ligar. Pode me ligar, cobrar, já não estou aguentando mais. Não tiro o olho do meu celular e nada de você me ligar. Pode me ligar, cobrar, já não estou aguentando mais. Não tiro o olho do meu celular e nada de você me ligar. 739-817-8360. Leve o jejum até a sua cidade.